Doente de amor, o qualquer remédio na vida noturna. Caiu o amor, guarda aqui na zona sul. É o DJ das produções. Com a dor do amor, depois do amor, e a gente busca. Muito agarrador, esse mal de amor, na boa de azul. Ei, mulher, preste atenção, quantas vezes eu tentei. Eu nunca quis me dar bola, mas um dia eu te avisei. Lei das Produções, o senhor das produções em breve. Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. Me diz se tá me enganando, se tu quiser queimar um balão, é só me chamar no privado. Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. Me diz se tá me enganando, se tu quiser queimar um balão. Chamar no privado. Doente de amor, o qualquer remédio na vida noturna. Caiu o amor, guarda aqui na zona sul. Com a dor do amor, depois do amor, e a gente busca. Muito agarrador, esse mal de amor, na boa de azul. Ei, mulher, preste atenção, quantas vezes eu tentei. Eu nunca quis me dar bola, mas um dia eu te avisei. Quando eu tava fudido, quando certo não me dava, só me xingava, ela só esnobava. Agora eu fiquei rico e ela quer marcar pra hoje. Manda pra eles. Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. Me diz se tá me enganando, se tu quiser queimar um balão, é só me chamar no privado. Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. Me diz se tá me enganando, se tu quiser queimar um balão, é só me chamar no privado.